contexto, a igualdade, o princípio, o segmento, culto. Que a paz fosse o contexto, o texto que abrange harmonia, liberdade, sem lágrimas, sem sangue. Vivência em contradição, divergência hostil da Constituição da República Federativa do Brasil, que extermina, que mata pelo desejo de sorrir. O artigo 5, cláusula pétrea, direito de ir e vir, não ouvir do Ipiranga nem das margens placidas. Exaltação do povo heróico morto de forma trágica. Brasil, um sonho intenso, um suplício vivido. És cruel, és desumano, ódio explícito. Não vi nenhum motivo para sustentar o sonho sem ação governamental. Pro meu povo no morro, quebra da bolsa de valores, atinge estado crítico. Ainda deposito o futuro no ensino do meu filho. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. Sei que é errado o desespero, mas ninguém compreende. Quem gasta 100 mil por mês dificilmente entende. E cria projeto, altera a lei, fiscaliza o executivo. Equivale ao cômodo de tijolo, ao guarda-roupa no Rio. A união de municípios de diversos estados. Dizem que se constitui a um estado democrático. Legislativo, jurídico, poder, judiciário. Aqui se torna válido com inocente metralhar. Meu orçamento não me enquadra no pluralismo político. Soberania, cidadania, pensamento fictício. Eu sigo a risco os requisitos do os valores do trabalho. Crime, assalto, assassinato e tráfico. Valida o parágrafo do povo, poder emana perseguição a traficantes. Tiro na cara de criança, a Constituição, teu objetivo lapidado. Com filho da puta no pneu incinerado. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A dignidade, a soberania, os valores sociais, a cidadania. Sem caminhos pra uma justa integração econômica, a saída é ter míssil russo, arma supersônica. Aqui assegurado o direito de resposta com trabalhador executado pelas costas. Indenização é por conta do termo constitucional. Caixão doado, flores, velas, quitado, dano moral. Se na era Vargas o propósito era exemplar, hoje se cria mais presídio e ganha quem mais matar. 1934, iniciativa imensurável. Artigo 149, divergência inenarrável. Que mundo que cês quer? Que porra de esperança, carai? Cadê a justiça e o futuro das crianças? Hoje sou esquecido, amanhã serei lembrado. Num programa do filho da puta que pela dor é remunerado. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Quando escrevo as linhas da carta de despedida. Não consegui totalizar a quantidade de corpos no protesto com faixa na passeata. Se no óbito aqui Deus não põe a mão ou finge que não vê o povo heróico, brado, retumbante se fuder. No berço da miséria ou no país da exclusão, onde o alicerce do futuro embasa fuzil na mão. Extirpado raciocínio lógico da teoria, onde a prática ratifica sofrimento, agonia. Para, reflete e tenta entender que nessa porra só pobre tem tendência a perder. Nunca espere comoção de quem vive em conivência. Exploração, prostituição, pedofilia, violência. Os artigos constituídos têm visão universal. O caminho a ser seguido não precisa ser global. Quem diz que a saída tá na pobre, filho da puta, com tiro na nuca. Não quer você de sorriso no rosto, pegando diploma de formatura. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça. Só que escrevo as linhas da carta de despedida. A escrita não comove, minha mãe pede justiça.